041, aprovado, sábado para Fortaleza. Nível de voo 370, 370. Aerovia inicial é a Upper Zulu 19, após Bangu, restante conforme rota do plano de voo. Decolagem pista 10, manterá a reta decolagem até cruzar 2.000 pés ou a terceira milha. Após a curva pela esquerda, perfil de subida, Momo Cogbo, transição Froti. Controle 120, décima 8. Torre 1 no 895. Transponder 5146. Lima Foco, Sol, mantém espera visual na vertical da rotatória, existem duas tráfegas para pouso na direção principal. Mantém espera visual com curvas pela direita, aguardando instruções. Tá bom, aguardando. Froti. 5146 no transponder, vai chamar 2895 e o controle 120, decimal 8, pro 104. Correto, 5146 no código, portão 11, reporte pronto. Diego, 3216. 3216, só instante de autorização para Fortaleza, temos aprovação 350, aguarde 4. Maravilha, você escuta, estamos prontos aqui, se autorizar, a gente inicia o push aguardando 4. Só um instante, por gentileza, gol no 697, táxi autorizado, até antes da Juliette, aguardando a informação do portão. Contrato, posição de 3 horas, vamos para a família 1. 8-0-6, já temos aprovação, Aracaju, 230, número 2, tá, 4, só está de... 3-2-1-6 na escuta, corta. Confia, 3-2-1-6. E só instante para iniciar o push também, estou com a boa companhia Calda e interfere no início do seu push back, ok? Atualizado então, de Salvador para Fortaleza, no nível de voo 350, 350, rota via Pezulano 9 e o restante conforme a rota do plano. Decolagem pista 10, mantenha a reta até cruzar 2.000 pés ou a terceira milha após descer a curva pela esquerda. Perfil de subida é a Momo Cogbo, transição Froti, onde intercepta a rota. Controle 1208, torre 1895, transponder 5170. 1-1-8-9-5 autorizado para Fortaleza, nível 350, Pezulu 9, a rocha, decolada 10, bater 2.000, terceira milha, curva esquerda, Momo, Cogbo, Froti, 1208 ao controle, 5170 transponder. 5170, correto, aguarde a liberação do tráfego da companhia Calda, será atualizada a sequência. A sua escuta. Voo no 697, temos aqui a previsão para estacionamento portão 612, que ainda está ocupado pelo 37 companhia. Nós vamos aguardar aí a liberação do portão ou a confirmação de um novo pela infraero junto com a companhia. 7, vou na liberação. Táxi TAM 3093 com 1-2-2 a bordo, 13h30 Campinas. 1-2-2, 13h30 Campinas, alternado. Táxi direito da Índia, ponte espera 1-0, 1895, ao time. 1-0, 1-1, boa viagem, 3193. 1-0-1-1-1-2-9-5, TAM 3093. Paulo Salvador, gol no 754, pronto para puxa, acionamento no 06. 06. Temos a autorização para o pushback. Teria como coordenar com a sua equipe de solo? Efetuar o pushback um pouco mais recuado para liberar a entrada de um 37 da companhia para este portão? Afirmativo. Vai coordenar então com o pessoal de solo e está iniciando, vai deixar os 6 livres. Chamará para o táxi, voo no 754. Bom, fala, obrigado. Voo no 697, ingresso autorizado à esquerda, até o través do portão 5, observando o pushback 37 companhia no 6, que vai viabilizar o seu ingresso até o referido portão. Táxi através 05, PAN 3216, portão 01, reporte para o táxi. 01, portão para o táxi, 3216. Alô, boa tarde, 35240, livrou, ingressando na Alfa, autorizado em frente, Juliette, esquerda novamente para o pátio 3, remota. 04 do pátio 3. Já tínhamos a informação de um estacionamento na remota 04. Ficará atento ao balizador naquele pátio. Paciente, mantém a Alfa, depois esquerda Juliette, mantém o pátio 3 atento, provavelmente 04, 52, 40. Boa noite, 06, no 8, eu passo pra quatro. Pronto, no 06. Boa noite, 06, autorizado Aracaju, nível de voo 230. Decolagem, pista no zero, mantém a reta até cruzar 2.000 pés a terceira milha. Após a curva é pela esquerda. Compre o perfil da subida Pucajama, após Jama, direto Aracaju. Controle 1208. Torre 118, decimal 95 e o código 5147. Correto, portão 8, reporte pronto. Pouso, né? 141, poderia formar o Venta? Uma centena, 195 norte. Obrigado. Lima, Lima, Fox, seu solo foi 2645, ao estacionar para pensar de boa. Ao 2. Estou com o Airbus Companhia iniciando o push no 1. Será autorizado após liberação pelo tráfego, companhia. Segue o tráfego de Venta, de Alfa, até antes da Violete, aguardando o Airbus, tá? 3, 2, 3. Na frequência 12685 para a coordenação. Xané 6320, tráfego. 1 hora, 7 milhas, rumo oposto, mantendo uma centena, Charlie 402, deslocamento. Oeste. Inicialmente até o... Coração, mantenha a presente posição, aguarde pro táxi. Estou com 3 aeronaves aí para o ponto de espera. E estou com um Airbus do ataque que vai ingressar no pátio. Só um instante para iniciar o táxi, tá? Gol no 754. Tá mantendo a posição no 754. É 325, boa. O portão é o 11 devido a ordens, assim conforme foi instruído pela infraero para o estacionamento, para o reboque, para a saída do portão. O reboque é até através do portão 8, seguindo instruções, chame para o táxi na sequência, gol 941. Tá bom, conforme anotando, a gente vai sendo rebocado até através do 84 ali, PAN 3283, observará o início de táxi do Airbus Companhia através do portão 4, ingressará à esquerda de LED até o portão 2 do pátio principal. Monitorando o tráfego à frente, segue para o 02 na sua esposa da 3283. Cruzou com tráfego, 5 milhas à sua retaguarda. Esse aí mantenha 2.000 pés acusando o localizador, 320. 2.000 pés acusando o localizador, 320. Já não vai manter livre para o tapa, tá? Algo não vai ter como mais. Alô, salvador, você é 6145, livrou? 6145, Oxené, táxi em frente. Até antes da Juliette, chame para ingressar no pátio. Portão previsto 03. Pátio 03, para o pátio. Para a 3216, está com 122 a bordo, alternando João Pessoa, 5 horas e 10 de autonomia. João Pessoa, 128 e 530. Ah, 5 e 10. 5 e 10. Copiar o táxi da direita, via Índia, ponto de espera, Tom, atacado 320, companhia. Chama na torre 1895, ajustado no 011, boa viagem. Gente, 1011 no ajuste, ele já está aqui aguardando a aeronave da companhia no ponto de 1895. Nada, vamos trabalhar. Pelo 354 à esquerda via Pátio Índia. No ponto de espera, transitor 1895. Altímetro, 190 no Boa Viagem, 754. Esquerda, Pátio Índia, ponto de espera 118.95, ao voo no 754. Oceaner 1141, observe o 737 da Gol à sua esquerda, liberando o pátio. Na sequência, Juliette, pátio 1, portão 03. Ok, após a jornada da Gol, Juliette, pátio 1, portão 3. 614. Luiz Salvador, muito boa tarde, eu azul 4089, decolado na sua escuta. 4089, ascensão, vigilância. Ascensão 340, vigilância na sua escuta, o azul 4089. Meia, 3, 1, 5, solo aos 30, chama 1, 2, 1, décimo 9. 29, é 3 do tempo. Autorizado. Lenda agora, brigadão. Tóxica, papá, companhia, tá chamando. Lima, Vitor, Charlie, Bravo. Salvador, is under fire for condition, but ran on final, runway 10. Oi, Salvador, está 3216, ponto de espera da 10 pronto. Esses dois no mesmo tempo. Até. 4 milhas da 10, controle baixado, travado, final 10, visto, Jale Hotel. 9 está restrito ao nível 280. Restrito 280, azul 4089. Charlie Hotel, pistão no zero livre, pouso autorizado, vento 1, centena 153. Pistão Charlie Hotel. Papapá, Alfa Tango Tango, chame Recife em 1288. 3-2, chame controle, vamos. Chamará o controle, 3193. Controle Salvador, TAM 3193. TAM 3193. Contato radar na decolagem, atenção, vigilância. Na sua escuta. Confere ao título 011. Salvador Maceió, já temos aprovação do nível 350, portão 10, número 1 para Copa, aguarde um minuto, por gentileza. Aguarde, já. Autorizado? Afirmo, 3206. Fecha a linha e mantém o 10. A linha mantém o 0, 3216. Portão 1, né, 3216. Charlie Bravo, só nosso 3 portos, 2 minutos para o nosso. Aproximação devido ao tráfego de menor performance à frente, 5 milhas reduzindo. A gente vai reduzir, 6320. Quinta 2 de decolagem, não vai interferir com a sua decolagem. Livre, autorizado a decolagem. autorizado a decolar da 1-0-3-2-1-6. 5447. 5447, remota meia dúzia do Pátio 3. Autorizado. O Tielo até o estacionamento é aqui no final do pátio, né? Gente, tá livre então até lá, o Tielo até o... Eu quero. Boa tarde, senhor 6320. 00, boa tarde, está sempre em formação. Novembro, agora dando autorização para Natal. Posição é a 09. 09, novembro, confere 1011 Nautinho do Portão 9. Natal 370, já temos aprovado, número 2 para a cota. 370, agora dando cota, saída aprovada, Puca? Puca Zipar. Puca Zipar, obrigado. Rural Ramuitsai. Charlie Bravo Bravo, clear to land on 810, winds 090 degrees 15 knots. Charlie Bravo Bravo. 32 na medida close, 36, chama o controle, último voo. O plano, pista 1-0, decola mantendo reto até cruzar 2000 pés, ou a terceira milha, após a iniciar curva pela esquerda, perfil de subida Puca, Jamo, transição Caju, controle, 1208, torre, 1-8-9-5, transponder, 5401. Gente, conforme a manutenção 350 a 358, horário direto material, conforme o plano, decola da 10, mantém a proa 2010, a terceira milha para a esquerda, Puca, Jamo, Caju, o controle 128, torre 3295, transponder 5401. Correto, portão 10, reporte pronto. Reportará 1924. Tudo 1041, com 101 a bordo, 3:40 alterna Recife. 101 Recife com 3 horas e 40 minutos. Táxi autorizado, contornando o terminal de passageiros. Na sequência, última direita via Índia. Ponto de espera, mantendo posição, chama a torre 1895, ajustado 1011 no altinho do viagem. 1041. 1011 de verdade. Bom dia, ponto de espera 2900. Obrigado, Salvador. Solo Salvador, boa tarde, Otan 3805. Autorização para Guarulhos, nível 360. Eu já teria o pré-aprovado, o 340. Copiaria ou aguarde a coordenação? Copia, Otan 3805. Gente, então 340 já aprovado, número 2 para a COP, informação novembro. É 1011 no time, só está tipo copiado. Zero, 6320, 190 graus, 159, pouso autorizado, pista 1-0. 6310, de repouso. What, which the April will be park? Which April will be park? Ok. By a taxiway, principal taxiway. I have information that you will be parked at 813, so taxi straight ahead and maintain position just before Juliet. Okay, okay. Airport 3 and 3. Fala do táxi 35447, TAB 58, autonomia de 5 horas, alternativa, vitória da conquista. 58, 5 horas, conquista, táxi autorizado até antes de ingressar no pátio principal, o Trip 5447. Então, autorizado o táxi até antes do ingresso do pátio principal, 5447. Meu, letal é. Direto meu, me escuta. Aqui direto com o meu atuim. Prossiga atuim. Está presente direto rodoviária, não, a tráfego vai informar. Chame o controle, 120 decimal 8. 1208, grato. Fala do teu braço. Valeu, café, tchau, tchau. No 754, a linha aí mantém. A linha mantém, no 754. Autorizado o táxi em frente até o portão 4, guardando transferência 5447. Alô, Salvador, boa tarde, gol 1394, PN da Novembro, autorização, Galeão. Gol 394, 360, Galeão, já temos aprovado, número 3 para 4, Novembro em curso, confere, 1011, só um instante, por gentileza. Aguardando. Solo, boa noite, boa tarde, senhor 6320. 6320, boa tarde, táxi autorizado lentamente até antes da táxi Juliette, portão será um 06, porém ainda se encontra ocupado. Vamos aguardar aí a liberação do portão ou a coordenação de um novo portão junto com a companhia e infraero. Ok, táxi lento até Juliette, portão 06, não aguardo a liberação. 5447, direita, a calda 37 gol, quando espera transferência 1895, 1011, boa viagem. Autorizado para seguir o táxi à direita, está sendo pela nota da gol, 1985, 5447. O Lima Vita Charlie, bravo, bravo. Turn left via Juliette. And left again to 8-on-3, position 0-1. Ok, turn left again, 8-on-3, and your position? 0-1. 0-1, sorry, bro. E bom, meu, acho que já vai iniciar a descida. Vitor Charlie, correction, Lima, Vitor Charlie, bravo, bravo. From this position, position 01 is the last one, near Airbus 310, okay? Okay. 00 Gol na escuta 4. Salvador para Natal, nível autorizado 370, rota via Upper Zulu 10. Decolagem pistão no zero, mantendo reto até cruzar 2 mil pés ou a terceira milha. Inicia após a curva pela esquerda, cumprindo perfil de subida Puka Jama Transição. Zivar. Controle 120, décimo 8. Controle 119, quais são? Controle 118, 95. Acione 5402. 754, decolou o perfil da Puka. Porra esquerda, na saída, mandei o perfil da saída Puka Jama, tá? Controle 1208, controle 1189. 5402, o portão 9, chame pronto, Gourmet 00. O Chaner, 6320, o portão modificado agora 08. Táxi autorizado, próximo esquerda Juliette. Ah, tem o portão 8. Estacionamento, boa noite, era 68. 6320, portão 8, estimativo. Ô, 6320, correção. O portão 8 está ocupado, eu tenho restrição na visibilidade, será liberado na sequência, será autorizado por 8, ok? Afirmativo, mantém a posição aqui antes da Juliette? Afirmo, só um instante, eu vou coordenar a possibilidade de ingressar, se o tráfego liberar um puxo um pouco recuado para a gente fazer o ingresso do tráfego, hein? Ok, aguardando aqui. Boa noite, 06, na escuta? Na escuta. Tá pronto pro push? Pronto pro push. Tem condições de efetuar um pouco mais recuado, liberar o ingresso de um tráfego para esse portão? Afirmativo, vai ficar aqui um pouco do lado do 9 aqui, no 806. Positivo, seguindo as instruções aí da Infraero, na sequência chama pro táxi, tá livre o push, chame táxi, boa noite, 06. Obrigado, camarada. Hoje na 320, táxi autorizado até através do portão 07, observando movimentação na sequência até o 8. Ok, autorizado até o 07, observando movimentação, sequência 08. O solo bom, 964 para 10 para o feedback, treinamento. Sente portão 10. Só um instante, o tal da companhia puxará no 8 e fará um pouco mais recuado. Em coordenação com a sua equipe do solo. Seguindo instruções e falhas, se tiver condições de simultâneo, está livre na sequência e será rebocado também até o travessão do 8 para prosseguir com o acionamento e táxi, ok? Ok, a gente vai coordenar então para o solo, nós dois passos. Tá 3805 na escuta para 4. Prossiga, tá 3805. Aprovados de Salvador para Guarulhos, nível de voo 340, rota via posição bridge, upper Zulu 16, o restante conforme rota do plano de voo. Decolagem de pista no zero, mantenha a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após a curva pela direita. Cumpre o perfil subida da El Leda, após venda direto, posição bridge. Controle 120.8, torre 1895. E o código transponder 5177. Na 3805, autorizado nível 340 para Guarulhos, decola no 0, mantém a reta até 2.000 pés, após curva direita, perfil da El Leda Brinde. Controle Salvador 208, a torre 1.1895, e transponder 5177, 3805. 5177, correto, portal 4, chama pronto. Tá pronto, portão 4, 3, 2, 3. Iniciaria de imediato? De imediato, na porta 3, 2, 3. Reporte início, táxi. Bota táxi, 3, 2, 3. Tô passando o Vitor de Carlos Hotel. Vitor de Carlos Hotel, tô com dois tráfegos em sentido contrário para prosseguir com seu táxi até o Baité. Só um instante, por gentileza. Se ajudar, até antes da interseção com o Pátio 1. Novembro, confere ao título 011. Salvador, Aracaju, já temos aprovado 190, número 2 para cópia. Só está de frente no portão 2. Pushback, acionamento, posição 9, ou número 00. Estou número 3 para puxar. Puxou um para a companhia no portão 8, puxará o segundo à sua esquerda no 10 e na sequência será autorizado. Só um instante. Papa, uniforme, uniforme, só um instante, autorização. Tínhamos aqui o plano para as 15h20. Foi feito novo ou alguma DLA? Confirme. Para 1-0. 1-0 Fortaleza. Só um instante com a cópia, uniforme, microfone. Bate o 5, BTA. Correto. Você preencheu o plano de voo, né? O papá, papá, papá de Maeco. Gente, qual a altitude que intenciona voar? Altitude que intenciona voar, o nível? Entendi o nível, 065? Gol no 394, escuta cota. Pronto, cota, gol no 394. Gol no 394, autorizado Salvador para o Galeão, nível de voo 360, 360, rota via Pesolu no 0, SMAP, após Lúvito, restante conforme rota do plano. Pista no 0, decola, mantém a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após a curva pela direita. Perfil de subida da El Leda, após Leda, direto, posição bridge. Controle 1208, torre 11895, transponder 5403. Autorizado, Salvador Galeão 3x0, upper Zulu 10, espaço, pós o vídeo. Decola 10, pós 2 no curva direita, é o Leida Bridge. 208, controle 1895, torre 5403, no transponder, gol na 3x4. 7, portão 62, champanhe. Papá, papá, papá de Maeco, controle. Apenas confirmando, a matrícula é triplo papá de Maeco, confere. Gente. Na 3283, na escuta 4. 3283, autorizado Aracaju, nível de voo 190. Decolagem pista no zero, mantém a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha. Após a curva à esquerda, o perfil de subida é Pucajama, Pujama direto Aracaju. Controle 120.8, torre 1895 e o transponder 5414. Aeronave chamou, confirma? 626 da Trip, 390 ao 40, vando bom. pouca transição de ângulo após direto na Caju. Passando 4-4-2-3, 1-2-0-8, a torre na frente de 32, 9, 5, 3, 3, 3, 3. 5-4-4-2, champanhe. Para o táxi, 32805, PLB 1, 8-2, 4 horas de autonomia alterna, Galeão. 182, 4 horas, Galeão, táxi autorizado à direita, ponto espera 10, 1895, 14, 1011, Borgás, 3805. Direita, ponto espera da 10, chama a torre 1-1-895-1011, boa, na 3805. Paulo Passaredo, 2230, sente da 90-1-180, vitória da Conquista. 780, Conquista, já sente da 90-1011, 1-2 para a cota, Passaredo. Levantando o meu dois. Pessoal Magno. Pessoal, Microinforme, inversionar, chame táxi, aguarde 1 minuto da cópia. Chamaremos para a cópia, então. Obrigado. O gol no 924, no portão 10 já iniciou o puxa. O gol no 600 no 9, aguarde para a saída do portão, ok? Está aguardando, 600. Para o táxi 2106, 150 a bordo. 2106, 150 a bordo. Na sequência, confirma autonomia alternativa. Táxi autorizado via Pátio Índia, ponto espera 1-0. Transfira com a torre 1895, altímetro 0, 1-1, boa viagem. Boa noite, 06. Pátio Índia, ponto espera 2951, autonomia 54, até a boa viagem. Papa, Papa, Mike, Eco Delta, só um instante para copiar, 17 horas, Manati. 17 horas, tá um pouquinho cedo na hora certa, 1-5-5-1, foi feita a antecipação, você ouviu falar? Boa. Três na sequência, Papa, Papa, Mike, Eco Delta. O pátio é o 4. Reversionamento aguardando a cópia. Setinho brilhante dessa. Liga, Delta. Destino, que eu não entendi. A matrícula da aeronave então é Papá Romeu Delta Romeu Yankee. Aguardando acionado lá no pátio 3, vai estar sacado e será autorizado na sequência. Já está acionado há um bom tempo aguardando todo esse procedimento aí no setor do pátio, ok? Tá bom. Vitor Tchera até o Cielo autorizando a sequência 5 gol no traseiro do portão de iniciar o táxi, ok? Quanto gol vai receber o Cielo? Da rodoviária segue via linha do litoral até Serra Índia com Índia para pouso. Sim, está livre. Claro. Para puxar no 394. Manda. Do 2230 na escuta, cota. Pronto pra cota, 2230. Salvador para Vitória da Conquista, nível de voo 180, rota via Elefa, após OB, DUB e o restante conforme rota do plano. Pista 1-0, decola, mantém a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após curva pela direita, cumpre o perfil subida Arbor, após Arbor, Elefa. Controle 120, decimal 8, tô em 118, decimal 95, transponder 5171. 180 para a vitória da Conquista Elefa. Confirma a outra posição. O Dube E decolada 10, 2000 ou 3000, mantenho eixo após direita na borda, pressão elétrica 208, controle 1895, 14, 51 na loca. Estimativo, pátio 3, remoto 5, chame pronto. Pará. Daqui é que o Delta escuta a cota. Salvador, plataforma Manati, 1.000 pés via corredores, ou direto, liberação, controle 1208. Torre 1895, ingresso decolagem pinto no 7, acione padrão 0125, é com o Delta. 3805, atenção, nível de voo 340, vigilante. 340, perfil Dayal, 3805. Ô, papá, corrigi, papá Romeu, Delta Romeu Yang, troque código e acione 5446. 3200, cuidado com o caminhão. Reporte o táxi, passaredo. Preparar. Como é que é o Delta? Acione o táxi. Dael ou Leda. Tá autorizado. Autorizado Leda então, tá 3805. Controle 35447. Uniforme Mike Uniforme, escuta a cópia. O 35447 está na posição, vamos solicitar pro de Barreiras. Barreiras, está livre. É, já estou de Barreiras 5447. M. 129, 239, aqui no alternado, táxi autorizado via Pátio Índia, ponte 0 no 0, 1895, altímetro no 0, 1 no Boa Viagem. Vitor Tchelotel, observação do 37800 Gol, após a esquerda, via Pátio e na Quebec, chamará a torre para o cruzamento até a. A Baetel, Vitor Tchelotel. Depois, acho que eu falei Índia, né? Na Lima. Via Lima e Mike na sequência, conforme. O Gol no 600. Passará um tráfego pequeno porte na Lajo, a cauda. E sentido a sua direita para a sua esquerda. Assim que está a esperar a cauda, inicia o procedimento de sair do portão e reboca até através do outro, conforme a instrução da empresa, ok? Instrução após a passagem de São Vasco, no 600 procede, feedback de acionamento. Então, através do 8, coordenação com solo, chamada para o táxi. 562, o 3 Salvador, São Paulo, Congonhas, já temos aprovação nível 360, só instante para a cota. Ah, por isso que eu estou aguardando o gol na 3 do 3. No 394, iniciar de imediato assim que autorizado? Afirmo, agora 394. Passarão na Vaja a cauda, sentido direita e esquerda da sua presente posição. Chame na sequência para o táxi, a coordenação com o equipe de sol está autorizado. Passo na Vaja, autorizado, chama táxi, gol 394. 4996. A intenção é fazê-lo mantendo à direita, pois o tráfego está à esquerda. Prossiga mais o jet ao meu. 230, PAB 57, alterna Salvador com 4 horas e 40. 57, Salvador com 4 e 40, táxi autorizado via pátio, chama para ingressar no pátio 1, passareto. Via pátio, reportará para pátio 1, 230. 1-3-3-3, escuta a cota. Prata 4, prossiga, voo na 3-4-3. Volo 333, aprovado São Paulo Congonhas, nível de voo 360. Rota via posição Bridge, após o 16, restante conforme a roda do plano. Quase pistão zero, mantém a reta até cruzar 2.000 pés, a terceira milha. Após a curva é a direita. Perfil de subida é da El Leda. Após Leda, direta, posição bridge. Controle 1208, 21895, transponder 5433. Afirmativa, autorização São Paulo, Congonhas 360, via Upper Zulu no meio, após bridge. Decolagem 1-0, mantém a reta, 2.000 pés, a terceira milha. Curva direita, subida da El Leda, bridge. 1208, controle 1895, Torrego 1-3, e o transponder 5432. Não, é 5433. 5433 é o transponder, Gol 1-3. Correto, portal 5, champado. Reportaremos pronto, puxa bem, estacionamento, Gol 1-3. Passarei 2230, ataque seu cruzado em frente, segunda direita via Índia, ponto de espera 1-0, 1895, 1011, lugar. Ok, 1011, 1895 vai chamar a ponte de espera. Segue direito, segue reto, segunda direita. Salvador é o 35490. 806, prossiga. 806, passa fundo 1-0 para o 230, 5 milhas de Puca. Autorizado voar direto a Aracaju. Direto a Aracaju, 806. Salvador, livre autorizado para Fortaleza 250, rota via Pezulu 19, decolagem pista 17, a curva pela esquerda após decolagem, com perfil de subida Momo, Cogmo, transição Froti, controle 1208, torre 1895, acione o transponder 5101, uniforme, micro uniforme. Pelo 19, Fortaleza, 250 nível, saída Momo, código, transição Froti, 5101, transponde, 1208, controle, 3895, é ator, uniforme, máquina forte. Gente, alternada Marcial, POB de 08, tá bom. 08, está presente, em frente a BTA, chame torre 1895 para ataque secular, uniforme, máquina forte. Para ator, uniforme. Para o táxi, 1394, 142, 1750. 1-4-2-120 para a correção, 1-4-2-3-20, Campinas. Afirma. Roteado, táxi autorizado. À esquerda, via Pátio, ponto espera 1-0, 2-18-9-5, altinho, 1-11, boa viagem, gol no 3-9-4. 1-11, Pátio, ponto espera 2-9-5, gol no 3-9-5, mostrar a semana. É o número 2 de sequenciamento, Charlie Tango Alfa. Mantenha a estar. Ok, então, reporte ao término do desvio que iremos vetorar sua aeronave para a final. Desça e mantenha 4.000 pés. Para 4.000, reporte ao término do desvio que é a sua. O papapapapá Lima é com o controle? Eu escuto, senhor. Está autorizado a prosseguir direto de destino. Obrigado, senhor. 08 Delta, grato. Autorizado táxi, máquina uniforme, chame para ingresso. Chamar para o ingresso, meu colega. O será autorizado na sequência após o passar do táxi. Está passando o primeiro agora, passará o segundo, ok? Gente, está preso 2-2-3. 06, boa. 5490, autorizado Salvador Petrolina, nível de voo 200, nível de voo 200. Decolagem pistão 0, mantém a reta até cruzar 2.000 pés. Voa a terceira milha, após descer a curva pela esquerda. Perfil de subida Momo, Cogmo, após Cogmo, direto Petrolina. Controle 120, décimo 8. Torre 118, decimal 95. Transponder 5440. Afirmativo. Salvador Petrolina, nível de voo 200, decola 1-0, mantém a reta até 2.000 ou 3 milhas, curva à esquerda, Momo, código 1208, 718, 95, 5440. Correto, remota 04 do Pátio 3, chame o ponto 3. 7, remota 4. É o gol 924. Direto Aracaju, gol. Aracaju, 924. Trip 5447, Recife, 1288. 5288, 5447, Juliette, aqui do Formação Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta. Descida até 4 mil pés para onde bom fim inicialmente. Patrulha no meio, prossiga. Tô passando etapa ainda com controle. Como é que tá as condições do aeródromo agora? Chuva apenas na vizinhança. Já chovia na vertical, mas já passou já. A chuva se afasta em direção ao final da... Ok, então em direção externa, tá. Sim. Viagem com o número 00. Via da contornância 295. Boa. Obrigado. 063, 97 da novembro, autorização Guarulhos. Gente, Guarulhos, já temos aprovado 360. Informação é a Oscar, o time 1011. Informação significativa é só chuva aí nas vizinhanças. Não houve nenhuma maior. Já temos aprovado 3,5, portão 3, só um instante, cópia. Guardando, então, sente que agora a informação é óbvia. Salvador. Chamar ele antes, cópia. Salvador, boa tarde, passaredo 2230, transfere. Táxi 5, tráfego do aeroporto, em coordenação com o solo, chame para o táxi na sequência. O Xenema é 315, escuta a cópia. Escuta, prossiga. Salvador para Guarulhos, nível autorizado 360, via posição bridge, upper Zulu 16, restante conforme rota do plano de voo. Decolagem pistão no zero, mantenha a reta até cruzar 2 mil pés, a terceira mira, após inicia curva pela direita, perfil de subida da El Leda, após Leda, posição bridge. Controle 120, décima 8, torre 1 no 8, 9, 5, transponder 5451. Família, voa Maceió, um voo 924. Afirmativo, chame Recife, utilize 1-2085. Chame agora no 2085 com voo. Recife 2085, obrigado, boa tarde. Controle, passarinho 2230, transfere, perfil a bordo. Mantenha 2 mil pés. Desce para 2000, visual no circuito, desce no voo. Fazer colagem agora, 394. Lembre quando não tem. Gente, informa que informa, mantenha. 5-1, portão 3, chame pronto. Camarão, você não é 63, você. 0, pronto. Saredo 2230. Ok, decolado, perfil a bola, solicita de imediato desvio esquerda, aproximadamente 30 graus para evitar a formação à frente. Reporte ao término de desvio. Reportará. Papá, papá, Charlie Tango Alfa, esquerda para o 1180. Esquerda para o 1180, Charlie Tango Alfa. Papá Romeu Serra Índia Alfa, desça e mantenha 3 mil pés, ajuste do altímetro. 1-0-9. 3-0-0-9, vende alvo. 3, vento 1 centena, 1-3 nós, check 3. Baixada travado, livre pouso, 5626. 1-3-9-4, decolou 08, chame o controle, por favor. Controle de voo, pra trás. Controle de Salvador, boa tarde, agora 3-9-4. 1-3. 9-4, ascensão vigilante. Ascensão 3-9-0. Papá, papá, Charlie Tango Alfa, para o localizador, esquerda, proa 1-4-0. Esquerda 1-4-0, Charlie Tango Alfa. Ah, um pushback, o 1-3-3, portão 5. Afirmativo, então, está livre o acionamento na posição, reportaremos para o pushback, o 1-3-3. Salvador, autorizado, valendo, gol 394. Autorizado. pousado no curso do LS, o azul 41 na 96. Torre no 895, azul. Verdade, que boa. Limpemos, passei a novembro Tango Fox ou normal? Volume 00, decola de imediato, 5 autorizado? Afirmativo. Gente, ali mantém para 40, tá observando. Passando 0, 600. 5. Sairia então, restrito no meu pé via corredores, achei caixa pegos. A liberação é pelo controle em 1.20.8 para acender ao 085. 14.18.95, ingresso de decolagem. Achando o transfone 5404. November. Cadê? Você vai chover, chovinha leve. Aguarde pista livre, vento 90 graus, 1.2 mais. Gente, agora. 6.2.6, solo 10, chame 1.2 mil, deixa 9 livrar. Boa sol, 2 mil, deu livrar, 6.2 mil. Romeu Serra Índia Alfa, esse mantém 2 mil pés, acusa o localizador. 2 mil, repatriar no localizador, Serra Índia Alfa. Gente, 149, táxi autorizado então à direita, ponto espera no 0, 1895, altímetro no 0, 11, boa viagem, 132, 83. Direita, ponto espera no 0, 135, com a torre. Boa tarde, boa tarde. 5626, táxi autorizado até a época da Juliette. Chame para ingressar via Juliette. A posição que temos é remota 05 do Pátio 3. Remota 05, chame para ingressar via Juliette. Salugou 1333, está acionado na posição, pronta para o pushback. Gente, só um instante para puxar o 1333. Aguardando o gol 1333. 5626, teria condições de agilizar um pouco mais o seu táxi? Afirmativo, irá agilizar o 5626. Autorizado até a remota 5 do Pátio 3. Remota 5 do Pátio 3. No gol 333, temos a terra da trip, vai ingressar no Pátio 1 e na sequência Pátio 3. Coordena sua equipe do solo após a liberação pelo tráfego, inicia no 5, chame táxi. Afirmativo então, após a passagem da trip, está autorizado, reportaremos táxi, gol na trip 3. Até o Pátio 3 autorizado, trip. Até o Pátio 3. Autor Salvador, Cordial Batalha, 600, vai cruzando 1600. Boa, 600, atenção, vigilante. Vigilante. Papapá, Charlie Tango Alfa, Chimento, rindo no 895. 141-16, solo aos 1-3, direita, solo 1-2, no cima. Livre direita, 2-9, obrigado. Autorizado, ingresso, apaixonado, pronto, cabeceiro no 7, recluso no 9. Informe, microinforme, decolou aos 13, reporte visualizando o campo. Positivo, já é feito dano curva à esquerda, reportará livrando, uniforme, microinforme. Recruz 1 novembro, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceiro no 7. Recruz gigante, informa, obrigado. Por ok? Gente, Charlie Tango Alfa, na vertical, chuva leve, há um tráfego cruzando o campo agora, não irá interferir com o seu pouso. Aguarde a autorização, vento 1 centena com os lados. 1 centena com 11, Charlie Tango Alfa. 394. Excelente, agora nós temos uma coordenação para efetuar essa transferência após o 180. Mas mesmo assim eu vou lhe transferir logo. Chame Recife em 1-2. 1-3-3-2-5, ou 1-3-9-4, 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5, a gente coordena lá, obrigado, boa tarde. Costuma não. Atingindo 4.000, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta. Desça e mantenha 2.000 pés. Reporte visual para modificação de regra. Bravo Delta, colocando para 2.000, reportará para a mudança de regra. Chances de zipada presente para o 600? Controle de Salvador, muito boa tarde. Pá, uniforme, Mike, uniforme. Uniforme, Mike, uniforme, ascensão 250 vigilância. 250 vigilância, uniforme. Tá 3283 ali, mantém, por favor. Localizado, Sérgio. Sérgio Alfa, turno 895. 895. 39, autorizado a decolar, recurso do navegador. Torre, Papa Romeo, Sérgio Alfa. R, Caixa Pérez, controle 1208. 2-18-95, padrão transponder 0-1-2-3, quilo que vai ser. Afirmativo, caso visual, pode na 1-7. Certo, na vertical do campo está sem chuva. Fica a seu critério, reporte o quando visual, para 1-7 ou 1-0. Ok, Sérgio. Charlie Tango, solo 1-6, direita, solo 1-2, onde são lá. Serra Indial copiou a informação do tráfego? Afirmativo. No quando visual vai contornar para 1-7 positivo. Sete. Charlie Tango Alfa, boa tarde. Táxi em frente via Alfa, pode antes do táxi de LED. Recruz do novembro decolou 1-7, chama controle. Bom voo. Controle 1208, vai cruzar o 90. Caminha até o portão 9, ok? Positivo. Então é livre táxi seguindo o follow me até a posição 9, azul 4116. Tá, Papa Pati, Charlie Tango Alfa, qual o serviço de estacionamento? Tá, sente. Até essa Juliette, chame para ingresso. Táxi em frente, Charlie Tango Alfa. Teixeira. Direto Teixeira, Zona Zomba. Ah, tô autorizado a pressão também, senhor. Autorizado, Zona Zomba. Muito obrigado. Controle, o espaço de Bravo Delta tá atingindo 2.000 pés em condições visuais. Haveria possibilidade de voar até o vento 1-0 aguardando para girar a base? Não entendi não, pode repetir? Atingiu 2.000 pés em condições visuais, a intenção é a perna do vento 1-0 para pouso 1-0. Ok, então tráfego plano modificado, aos 1-8, desça para o tráfego 1.500 pés, ajuste 1.011, chame agora a torre 1-8-9-5 para ajustar-se ao circuito de tráfego. Vai chamar a torre, o Bravo Delta. Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, 1-7-1-0. A intenção é voar para a perna do vento da 1-0, seu pouso na 1-0. Sim, reporte no ponto médio da perna do vento, Juliette Bravo Delta. Ok, reportará o ponto médio da perna do vento, da 1-0. 3-2-3, do pulou 1-9, chame o controle 1-0, vai chamar 8-9. 2-0-8, boa. Serra Indial, pouso autorizado, que estão no 7, vento 1 centena, 11 nós, chefe. Gente, baixar travado, Serra Indial. 15 a 20 graus para 40 milhas. E na frente do aeroestado.